coxinha. Sim, meu bebê, por Deus, Ave Maria. É tarde, noite e dia, é muita covardia. Eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Amoreco, amoreco, se você voltar, eu saio do boteco. Saudade desse nosso ieco, ieco do nosso ieco, ieco do nosso ieco, ieco. Tô com saudade do nosso ieco, ieco. Segura esse arrochão, bebê. Tô chegando aí, hein. Portal do Arrocha. Tá osso sem você, tá osso. Tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado. Meio fio, tá osso. Se você tá osso, no calor faz frio. Minha alegria é sumiu. Sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus. Ave Maria, é tarde, noite e dia. É muita covardia. Eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Se voltar, eu saio do boteco. Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso ieco, ieco. Amoreco, amoreco, se você voltar, eu saio do boteco. Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso ieco, ieco, nosso ieco.